Oi, se de alguma forma você se identificar com alguma coisa que a gente falar aqui nesse episódio, ou se você está passando por um momento difícil, saiba que você não está sozinho. Procure ajuda de um profissional, converse com quem está do seu lado, sempre tem alguém que se importa com a gente e quer ver a gente bem. Então é isso. Vai ficar tudo bem. Bom episódio. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Piratas do Espaço, podcast onde falamos sobre filmes e games. Meu nome é Vitor Gugel, sou seu host. Aqui comigo, do meu lado, está Carolina, Ana Carolina Bardini. Ana Carol, desculpa, eu não sei Você tá porque eu com raiva falei. de mim? Você tá me chamando pelo É. nome todo porque você tá com raiva de mim? É isso? Sim. Porque Uau. você. Falou seu Uau. nome todo na Isso. internet. Foi porque eu apresentei o último podcast, você está ressentido. Carol Bardini Oi, está aqui. gente, tudo bem? Oi. E, claro, como sempre, não pode faltar, Luan Opa. Bittencourt. E aí, gente? Como E vocês aí? estão? E vamos falar sobre Chama o Luan pelo nome todo dele também. Luan Bittencourt. Ah, que Luan bom que ele não Igor sabe Bittencourt. tudo. Luan Igor. Estamos aqui com Luan Igor. Falta uma parte, mas É. ninguém vai saber a última parte. Eita. Vai falar sobre filmes hoje, sobre um filme específico que a gente viu, que nós três vimos separadamente ou juntos. Provavelmente o melhor filme do ano para Você acha mesmo isso? todo mundo, uma unanimidade total. Ah, tá, entendi. Todos sabem que esse filme é arte, é cinema, isso é filme de verdade, não é aqueles Filme de filminhos que é. super-herói. Filmes. A gente assistiu Coringa. E agora eu vou passar a tocha pra Carol, porque ela que vai. Ah, é? É. Que vai apresentar o resto, é. Oi, gente, então a gente assistiu por mim ver esse filme, no mínimo curioso, né? Eu diria. É, É, sim. Boa definição. interessante. Dá uma curiosidade de ver. É, eu acho que ele é curioso. É, que vocês tinham de expectativa, assim, antes de ver coisas do filme? Eu lembro que saiu umas imagens. O que vocês pensavam do filme antes de assistir ele? Eu achava que era desnecessário desistir. Ah, Mas a que crítica. filme Mas eu é, lembro que ele né? começou a ser bem recebido depois, eu fiquei curioso pra ver se batia com essa expectativa. Eu vi ele com um pouco de expectativa alta, pra falar a verdade. Que filme é necessário, né? Se você pensar assim, muitos. Nenhum. Poucos são, tipo, um filme que, nossa, esse Não, tem filme filmes deveria necessários, ter é muito necessário, existido você fica mesmo. quieto. Mas Então, na época que High School fizeram. Musical é necessário. Na época que fizeram, as pessoas provavelmente olharam e falavam: nossa, Hamlet com leões, pra quê? Pra quê? Que Hamlet com leões. desnecessário fazer É, isso? porque o povo sabe muito bem que é Hamlet. Não, eu acho que dependendo do ponto de vista, tudo pode ser necessário ou desnecessário. É, pois é. É. Você entendeu, tipo, Mas era ele tá necessário falando, explicar a tipo, é origem do Coringa? supérfluo. Ok, sim. Isso é É importante. tipo Eu explicar a acho origem que é do Han tipo. Ah. Calma que eu não acho o Que filme ruim, bom não. que eles nunca fizeram isso, né? É, exatamente, isso nunca existiu. Isso nunca existiu. A É. gente. Eu fui acompanhando as notícias, né? Tipo, primeiro, muito tempo atrás, né, era um filme que seria produzido pelo Scorsese, que aliás tá nas notícias recentemente, mas isso não vem ao caso. E aí mudou, mas ainda era tipo, ah, é um filme de origem do Coringa. Coringa. E aí tava uma confusão sobre, porra, vamos mostrar a origem do Coringa? Coringa que. Ele já teve várias origens antes, já mostraram em quadrinhos, em desenhos, em vários lugares. O filme do Batman tem uma origem de um Coringa. No caso, o filme de 89. Então, não é uma coisa tão estranha mostrar uma origem. Tá, eu não tava nessa empolgação toda, até que mostraram que o Coringa ia ser o Joaquin Phoenix, e aí eu fiquei um pouco interessado, porque ele é um ótimo ator. Sim. Mas também eu considero o Jared Leto um ótimo ator, e ele fez aquele Coringa, né? Então, eu não sei dizer, é questão de direção. Ah, mas é que ele não teve espaço, e todas as cenas boas dele foram excluídas, Vitor, você tem que entender isso. Direção e roteiro importam muito, você pode ser o melhor ator do mundo, mas se te derem um... Esquadrão Suicida não dá. É, exato. É. Eu ia falar outra coisa, eu ia falar, tipo, Robert De Niro fazendo aquele filme com o Zac Efron lá, que ele é o vovô do barulho lá, sei lá qual é o nome do filme. Nossa, é, ele que também é isso. Foi péssimo. É. Não procure. É. Não tem curiosidade, não. E aí começou a surgir a possibilidade desse filme ser muito bom, e eu fiquei um pouco mais interessado. O diretor fez umas entrevistas lá que ele parecia meio snob, e aí eu fiquei um pouco menos interessado. Então eu tava meio em conflito sobre o que achar do filme. Eu vi os posters, eles pareciam interessantes, mas eu tive que estar lá no cinema pra finalmente saber o que eu esperava. E o que e você foi... te atendeu? Tipo, atendeu a sua expectativa? Não diria que atendeu minhas expectativas, porque eu não sabia o que esperar. Então, você não tinha expectativas. Eu, nesse momento, eu assisti duas vezes o filme. Na primeira vez que eu assisti, eu saí meio, sei lá o que eu achei desse filme. Então, meio que atendeu as expectativas, porque eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que eu achava do filme depois. Mas ele acabou sendo bom. Eu achei a primeira metade meio arrastada, mas a segunda boa. Na segunda vez eu gostei do filme inteiro. Muito mais. Eu acho que ele vale. Ele é um bom filme. Também acho que ele é um bom filme. Eu concordo com o Luan quando o Luan fala que, tipo, às vezes a gente fica pensando, pra que isso, sabe? Sim. Porque, tipo, a gente tá meio saturado de algumas coisas. Uhum. É tipo, nossa, outro Homem-Aranha. Caraca, velho. Dá uma certa preguiça, assim. Uhum. Mas isso depende muito de como isso vai ser executado, né? Então, tipo, às vezes é uma coisa que, cara, a gente já viu 1 milhão de vezes, mas dessa vez foi executado de uma forma que, ok, isso se torna necessário. Tipo, isso precisava ser feito porque não tinha sido feito dessa forma. É. Se você dá uma nova visão pra uma obra, pode ser que... E eu acho que foi o caso, assim. É. Eu tava bem curiosa, assim, de quando eu vi as imagens e tudo. Eu tinha gostado bastante do visual e tudo. Uhum. E eu tava muito curiosa pra assistir, assim. Eu não tinha exatamente, tipo, nossa, eu acho que vai ser um filme bom. Uhum. Mas eu estava despertando a minha curiosidade. Tipo, eu quero ver. É, o Coringa, né? Tipo, todo mundo tem curiosidade. E eu acho que foi muito bem executado, assim. Eu saí, tipo, muito, com muita coisa pra pensar, com muita coisa pra refletir. E eu fiquei, tipo, uns 3 dias ainda, tipo... Caraca, meu Deus, esse filme, porque ele é bem denso, assim, tem muita coisa. É verdade, eu tô aqui pra não te deixar mentir sobre isso, você tava bem... É, e tipo, ele pensando. Tem... Ele é bem... Ele tem é um muita coisa bocado agoniante assistir. Pra fazer você refletir, assim, e eu gosto disso, eu gosto de quando o filme me acrescenta coisas, assim. É óbvio que eu também gosto de assistir filme só pra me divertir e tal, mas às vezes é bom assistir um filme que te faça refletir sobre... sua vida mesmo. Sobre a sociedade. Sobre a sociedade. Ele é muito atual, né? Ele é muito real, assim. E isso é assustador. Isso foi uma coisa que me deixou assustada. Claro, porque, né, a gente não gosta de ver que as coisas são tão reais assim. Mas foi uma experiência interessante. Uhum. A gente vai falar sobre... com mais spoilers, assim... adiante, mas eu só queria dizer que, tipo, eu acho que a coisa principal desse filme é a performance do... É, isso é o principal. Tipo, não tem... É motivo de ver. É o que você vai sair do cinema pensando, caraca, isso foi muito incrível. Você pode odiar o resto do filme, mas você ainda vai olhar pra ele e falar, esse cara tá botando pra quebrar do começo ao fim. E é tipo uma evolução incrível, assim, que ele faz durante o filme. Uma coisa que fica natural. Sim. Que você meio que se acompanha ele descendo a escada da sanidade, assim, de uma maneira bem, tipo, as coisas não vêm do nada. As coisas não... Não é uma explosão do nada. E é muito interessante ver isso. É um filme bom. Acho que eles acertaram algumas coisas e erraram outras, mas é um filme bom. Gostei. Eu diria que é um filme sóbrio. É um filme, tipo... Ele quase não... apesar de ser um filme de um personagem de quadrinhos, ele quase não tem cara de filme baseado em quadrinhos que a gente tem visto nos últimos 30 anos. É raro ter um filme tão diferente assim. Ele podia ser só um filme sobre um cara perturbado. Exato. Tem tipo uma coisa que acontece que faz você pensar, ah, é, isso é um filme de que está no universo do Batman. Do Batman. É. Mas é tipo a única coisa. O resto, ele podia ser só um drama sobre um cara. É. Tipo... tem um podcast que eu ouço que o cara... eu vou recomendar agora, Weekly Planet. Dois australianos, então se você não fala inglês, não ouve inglês bem, é melhor... Nossa, australiano falando, vai ser bom de entender. Pois é, enfim, eles falaram que, tipo, na estrutura do filme, o cara podia, no final, raspar a cabeça, usar uma camisa sem manga e o nome do filme se chamar Dominique, e ser sobre o Toretto lá, e ainda podia ter a mesma estrutura e tudo mais, né? Imagina o Vin Diesel rindo aleatoriamente do nada. Não, ele faria outra coisa. Ele diria. Olharia. Tipo, ele gritaria Family! Seria do nada. Tourette lá. Aquele que você grita coisas aleatoriamente. Family! Enfim. Também achei interessante o Robert De Niro. Eu achei que ele... Eu preciso mencionar isso, porque fazia muito tempo que eu não via ele, tipo... fazendo o mesmo papel dele. Apesar dele aparecer bem pouco. Que ele é o apresentador do programa de TV que o Joker gosta de assistir. Como é? Ele Arthur fez Fleck. Um cara que parece uma da máfia. O jeito que ele fala. Muito New Yorker. Apresentador de TV de Nova York é bem nesse estilo. Ele fez muito bem, tipo, ele parecia estar lá no papel. Não, sim, sim. Ele não parecia estar, tipo, ah, dá meu cheque. Terminei. Ah, é, that's life. That's life, ah, tá. Eu não tenho muito o que dizer. Não, acho que impressões gerais é tipo. É um filme pesado. É um filme pesado. Tipo, ele é pesado. Não é um filme pra você sair, tipo. Ah, nossa, foi muito agradável assistir. Ele é pesado. Até a cena de comédia que teve lá eu não achei graça. Exato, tipo, ele é. É como eu falei, ele é um filme pra refletir. Então você vai sair se sentindo, tipo. Você vai sair, não. Você vai assistir durante e ficar muito agoniado. Exato. Às vezes. E é, tipo, desde o começo... Sim. Não começa, tipo, mais tranquilo. Ele já vai começando tratando de coisas bem, bem pesadas, assim. Então. Eu acho que a primeira cena de todas, que é ele olhando no espelho e fazendo a maquiagem lá e forçando um sorriso lá. E a lágrima escorrendo. Já começa, tipo, caraca, velho. Caramba, cinema. esse cara está sofrendo, então, né? Então, tipo, acho que é isso, assim. Sem spoilers, ele é um filme... tenso. É. É um filme agoniante. Bota um espelho na cara da sociedade. Mas vale a pena. A gente vai falar... E tem uns filmes que são densos e você pensa... pra nada. Eu acho que se o filme não fosse sobre o Coringa, eu ficaria menos... Ah, fala sério. Não, eu ficaria... Seria uma coisa mais trágica. Porque, tipo, no final, você meio que... Você quer que ele fique bem. Mas como é um filme sobre Coringa, você sabe que ele não vai ficar bem. Que ele vai virar o Coringa. Mas aí você pensa, porra, ele vira o Coringa. Então, tá de boa, ele vai ficar bem. Porque, no final de contas, ele vai se divertir fazendo o que ele gosta. Que tenso. Inevitável. É, tipo, inevitável que... Não, isso é de outro herói, isso é de outra Marvel, outro universo. Quê? Ah, tá, inevitável. Bom, vamos pros spoilers, porque tem momentos-chave que talvez a gente devesse falar. Se você não quiser ouvir os spoilers, você pode adiantar o podcast, porque a gente vai falar sobre outras coisas, eu acho. Talvez. Talvez não. Senhores ouvintes, se você está escutando a partir desse ponto, você está sujeito a spoilers. Eu acho que a melhor coisa pra começar falando sobre os spoilers é como esse filme tratou saúde mental. Sim, como mostrou como o governo não dá uma mínima pra isso. Não só o governo. Sim. Ninguém. E eu vou falar, ninguém, ninguém, vou é falar de novo a palavra-chave da vez, a sociedade. Ninguém dá valor à saúde mental, ninguém valoriza os profissionais de saúde mental e aí merdas podem acontecer. Esse é um filme, é um comentário sobre... Mas que bom que é só no filme que é assim, né? É, pois é. É, que ainda bom, bom que a gente pode sair da sala de cinema e contemplar um mundo perfeito, né? É. Pois é, acho... que não tem nem maluco que faz merda. Não é? Eu acho que a minha visão pra esse filme, ela melhorou muito. Eu tive um momento, uma epifania, assim, quando eu vi um cara falando que... Tudo no filme era resolvido com armas. Era tipo, todos os problemas dele ele resolvia com armas. E eu pensei, cara, nada a ver. É tipo, ele tem os dois momentos-chave lá, que ele atira em pessoas, tá? Esses casos não são casos de tipo, ah, nossa, que bom que ele tinha uma arma pra se defender, tá? Que tudo melhorou porque ele tinha uma arma, tudo melhorou pra ele porque ele tinha uma arma. Não é o caso. Esse filme não é sobre armas resolvem problema, esse filme é sobre uma pessoa instável com uma arma vai causar problemas. Não, ele não é sobre armas resolvem problemas, porque em nenhum momento os problemas dele foram resolvidos. Pois é, foram... Tipo, acentuados. Exato. Tipo, se as armas resolvessem, é tipo, beleza, atirei nesse cara, nossa, pronto. Nossa, melhorou. Estou feliz agora, sabe? É. A cena que ele tá sendo espancado pelos três caras e ele dá um tiro em um cara, aquilo podia ter acabado em um tiro. Tipo, ele se defendeu no primeiro, os outros dois. É, pois é, os caras iam fugir. Só que ele acho que ele quis que não deixasse testemunho, eu acho. De qualquer forma. É, ele não precisava, sim. Ele foi, matou os outros dois, matou... um deles, ele perseguiu, deu outro tiro e deu mais um tiro pra tipo, sentir o gosto. Mas acho que também é o sentimento de poder, assim. É. Eu acho que ele se sentiu, tipo, no comando pela primeira vez, assim. É, agora... Então agora... Isso é uma coisa também. Agora vão me ouvir, porque... Porque ele meio que gosta. O último lá que ele atira, tipo... Cara, o cara já tava fugindo e tudo, mas ele atirou mesmo assim. Pois então é. Só uma coisa aqui, um parênteses. Talvez vocês ouçam uns barulhinhos de miado, é porque a gente tá com os gatinhos aqui. Bebezinhos. Mas é, assim, o último é o que mais mostra, assim, que esse cara mentalmente instável atirou nos caras por puro prazer. Ele tentou justificar falando que ele quis salvar a mulher, tudo bem, mas não justifica também, não. Matar três caras. É, não, nada foi justificado. A mulher já tinha ido embora. É. Os caras começaram a bater nele, ele deu um tiro, ok, isso ainda não é a forma de resolver, mas é... Mostra claramente como o cara, ele foi e matou mais gente. É isso, é tipo, o cara é instável como uma arma. Deixar ele ser não, remédio não, também. Você não pode fazer isso. Você não pode deixar isso acontecer. A Carol, ela teve muitos momentos de como é que você diz? Identificação. Não, é que você se sente contemplada pelo... Eu me identifico com o Coringa. Eu fiquei me assustado quando você falou identificação. Tá. Não, mas... Mas eu amo ele, tá? Eu ficava, Vitor, o Coringa é meu ídolo agora. E o Vitor, Carol, mas errado ele não tá. Ah, desculpa. É, como eu disse, o filme ele trata sobre saúde mental. E assim, Coringa ele acaba sendo uma péssima pessoa, um vilão. Mas ele, nesse filme específico, ele escala pra isso porque cada vez o mundo vai chutando mais ele. Chutando mais um cara que tem problemas mentais. Eu achei isso um pouco forçado no filme, às vezes. Meio caricato. Tudo dá errado pra ele o tempo todo, saca? Eu achei muito, sei lá. Parece que não tinha ninguém bom no mundo. É sempre só gente babaca em Gotham, só tudo dava errado pra ele o tempo todo. Fiquei, porra. Mas só tem gente babaca em Gotham. É, pois é, no caso... Eu acho que acabou sendo muito real. Real? O maior... É, pois é, muito tu real. Acha que, tu acha que 99% das pessoas de Gotham são babacas? Então basta salvando quem? Não, isso não é sobre Gotham, isso é isso sobre o mundo. Isso não é sobre mundo. Gotham, isso é sobre o mundo, pois é. Isso é sobre como pessoas... Mas o mundo não é 100% babaca. Como pessoas que não são dadas opções nenhuma na vida, que não tem chance nenhuma, acaba quebrando e indo pra um lado que você pode considerar essas pessoas vilões, bandidos, monstros, mas algumas vezes essas pessoas vieram de um background que... Tá, mas não justifica o Coringa se tornar o que ele tornou, mesmo que ele tenha sido sofrido e tudo mais, ele se tornou um assassino, um monstro. É isso que eu tô querendo dizer. Ele se tornou... O que nós vemos como um monstro. Mas o começo do filme, ele não era um monstro. Ele era uma pessoa com muito azarado. Ele tava tentando. Acho que quem levou a arma pro trabalho foi ele, então ele tem culpa também. Mas quem deu uma arma pra ele foi o. Tudo bem, cara, mas que, ele queria recusar a arma. Ele falou, eu não posso ter uma arma. Inclusive, ele fala, eu não posso ter uma arma porque ele é um. Porque ele. Ele sabe o que ele tem. Ele não, que não é eu queria saber se tu acha que. Então tudo no filme é culpa das pessoas, não, ele não tem culpa de muita coisa que aconteceu. Tipo, tu acha que ele tem um pouco de culpa também? Ah, ninguém. Eu acho que ele tem tendências culpa. E a sociedade empurra ele a realizar essas tendências. Okay. É isso. Tipo, ele é uma pessoa que já tem tendência a ser violenta. E por causa de todo o histórico mental dele. E tudo mais. É, só pra voltar um pouquinho no que você falou, Luan, do que você acha que foi um pouquinho exagerado a questão dele. Como tudo dava errado o tempo todo. E tudo mais. Isso pode ser também um pouco da percepção dele. É. Porque uma pessoa com uma doença mental, ela vê o mundo de uma forma diferente e ela acha que ela tá sendo atacada sempre, o tempo inteiro. Entendi. Então, isso também pode ser uma coisa pra mostrar, assim. Mas eu acho que é, tipo, mostrar em um curto período de tempo como ele sofria, sabe? E como tudo isso desencadeou o que ele fez depois. É que eu realmente não acho isso irreal. É, pois é, a gente... Eu acho um pouquinho, porque eu não acho que a vida também é assim o tempo todo como é. Tipo, ele era tudo errado pelo tempo todo. É que é fácil pra gente falar. Tudo bem. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas que realmente sofrem, sabe? Negros, pessoas que estão nas situações periféricas, assim. É, a gente não vive... E tem uma pessoa boa em Gotham que podia dar um pouquinho de consolação pra ele, tadinho. Tipo, ele... perdeu pelos miados. A gente tá criando a mulher gato aqui. A gente vê umas pessoas que não são exatamente monstros com ele. A médica lá, Tipo, tá, ela não é... A melhor médica do mundo. Sério, Vitor? Ok, tá bom. Ela não tava muito... Parecia estar muito, muito querendo ajudar ele, mas também eu acho que tem muito do sistema que não ajudava ela também, então ela descontava nele. Exato. Eu acho que ela era, tipo, mal paga. Pra quem era bom. Ah, o cara, o palhaço lá, o anão. O anão não era um palhaço, ele era o cara que trabalhava pro chefe deles. Ele não era palhaço, porque eu achava que, tipo, todos eles eram palhaços. É, o anão era, era uma boa pessoa, não, mas o que o filme faz? Ah, bom zombar da cara dele aí. Ah, é o... Ok, tem gente que... É um filme que... sobre o que você falou, sobre saúde mental, sobre se encaixar, e o cara... Eles vão zoar o anão porque ele é diferente. Eu achei que a gente tinha mau gosto. Tem gente reclamando dessa piada, eu achei, tipo... Eu não achei isso, tipo... Ah, nossa, haha, vamos rir dele porque ele é anão. Eu achei só, tipo, uma situação... constrangedora, porque ele acabou de matar um cara na frente do outro e ele tá agindo na maior normalidade, assim, né? Tipo, ok. Mas depois ele fica tentando pegar a porta porque ele é baixinho e não consegue, e aí, mas quem errou tá errado. Quem riu tá errado. O cinema todo riu, então o cinema todo tá errado. Acho que é questão de... pois não. Eu tudo não ri, errado. Eu tava de Brasil boa todo lá. Tá errado. Eu tava achando... Chegamos no ponto. Era sobre isso que a gente queria falar. Eu tava tenso, eu tava mais tenso por ele do que qualquer coisa. Porque eu não sabia, eu ainda não sabia se ele ia sobreviver. A gente nunca explicou como eu me identifico com o Coringa, as pessoas vão achar que eu sou. Eu tô um pouco assustado de perguntar, melhor você não saber. Sim. É porque tem umas mensagens sobre saúde mental, como eu disse, que... uns comentários que ele faz que a Carol falou, isso é realmente, é assim que uma pessoa... eu acho que é bom mencionar, a Carol é o Joker. eu acho que você pode falar, na verdade, não quero falar por você. Isso é interessante, isso aí que você falou de saúde mental. Pois é. Acho que uma analista ia gostar desse filme, vou recomendar pra ela. Desculpa, gente, é porque a cara é o Joker, eu fiquei rindo. Mas enfim, não, mas só porque eu tive depressão, eu lido com isso ainda até hoje, tudo. Tomei remédio ansiedade. Por mais de um ano, e ansiedade e tudo mais. Parei de tomar remédio esse ano. Então, tipo, ainda estou no processo de... ressocialização, voltando para a sociedade e tentando não enlouquecer com ela. E algumas coisas que ele falou, assim, alguns momentos que ele viveu na terapia e tudo, foi, eu me senti muito, tipo, cara, é isso, sabe? As pessoas têm que discutir mais isso. Tem. Eu fiquei feliz disso estar no filme, porque eu pensei, as pessoas precisam falar mais sobre isso. E isso não pode ser um tabu como é. Não. Ainda é. Muita atenção tem que ser dada pra isso. Tipo, o mundo seria um lugar tão melhor se as pessoas tivessem acesso à saúde mental fácil e de qualidade. Exato. Uhum. E as pessoas ainda são tratadas como loucas, né? Se você faz saúde mental, você é louco, você tem problema. Exato. Não. Assim, o Coringa tentou ficar feliz? Acho que não. Ele já tentou, esforça, já tentou sorrir, Coringa? Enfim. Você já tentou não ficar triste, Coringa? Tem algumas coisas, tipo... Já tentou não ficar louco? Que foram bem, bem pesadas, mas eu fiquei, tipo, uau. Que é a cena dele falando com a terapeuta, tipo, você não me escuta, né? Tipo, você não tá me escutando, você tá só aqui porque você tem que estar, mas eu estou falando pra você que eu nunca... Que eu achava que eu não existia e tudo mais. E aí tem a parte que ele fala, tipo, você me pergunta se... Eu só venho aqui toda semana, você me pergunta se eu tô bem, você pergunta se eu tô tendo algum pensamento negativo. Tudo que eu tenho são pensamentos negativos. E isso é muito isso, sabe? Porque isso me incomodava muito também. Tipo, as pessoas... E nem falando de terapeutas, assim, porque... Felizmente eu tenho acesso, né? Podia ter acesso e podia trocar quando eu não estava satisfeita, mas falando de pessoas no geral mesmo, parece que as pessoas só seguem o script de perguntar, tipo, oi, você tá bem? E aí ninguém se importava realmente. Ela tá fazendo o mínimo. A resposta, sabe? Então é isso. E a parte que ele... A anotação que ele dele faz uma anotação no caderninho dele é tipo, quando você tem uma doença mental, as pessoas querem que você... A pior parte de se ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você aja como se você não tivesse. É. E é bem isso. E aí entra muito no que a gente falou brincando aqui, mas algumas pessoas ainda falam isso, de tipo, ah, você já tentou não se sentir triste e blá blá blá. Ah, mas você também não se anima, né? Ah, nossa, mas você também não se esforça e não sei o quê. E as pessoas não têm a compreensão de como é difícil. E isso foi uma hora que no filme, pra mim, isso mexeu muito comigo. Porque é, tipo, muito verdade. E eu fiquei realmente emocionada, assim. Tipo, porque é bem isso, sabe? As pessoas... E muitas das pessoas que se falam... Como dizer, que falam que vão te apoiar e tudo, mas elas não querem ter que lidar com isso. Isso é um fardo muito grande, sabe? Uhum. E eu não tô falando que todo mundo tem que lidar com isso, não é isso, mas se você se coloca à disposição, eu acho que é uma coisa. Você não pode esperar que a pessoa aja como se ela não estivesse doente, porque ela está doente. Então... É isso mesmo. É complicado pra você lidar com isso, é mil vezes mais complicado pra pessoa que tá doente lidar com isso. E acredite, ela não quer se sentir assim. Ela não quer. Ninguém quer se sentir triste, ninguém quer se sentir desmotivado o tempo inteiro, sem motivo nenhum. A gente não quer, sabe? Então, é só um pouco de compreensão, não é muito. E essas coisas, assim, é óbvio que eu não penso, nossa, eu e Coringa somos iguais, mas a gente tem semelhanças, sim, com certeza. E eu penso muito, tipo, cara, é isso que uma pessoa que... Eu acho que o filme mostra muito que falta de apoio e tudo leva. E é claro, eles levam pra um lado bem extremo, levam. Mas eu acho que você levando pro lado extremo, você faz as pessoas enxergarem muito mais, sabe? Porque se no final ele só, tipo, sei lá, dá-se um tapa na cara de uma pessoa, qual é o impacto disso, sabe? Uhum. Mas as coisas que ele faz no filme, elas impactam muito mais. Eu acho que faz a gente refletir muito mais. Mas eu acho que também pode ter gente que vai entender isso errado e falar, olha, o final do filme se torna um vilão, então, ele tava errado esse tempo todo, ele tá... Sim, tipo, claro. Não entende a mensagem. Tem gente que não quer entender. Né? Não vai entender a mensagem, vai achar que... Se esforça para não entender uma coisa. E né, infelizmente, sempre vai ter, né? Gente que não quer enxergar as coisas. Mas assim, eu gosto muito da mensagem que o filme passa, sabe? Eu acho que tem uma coisa no filme que não acrescenta... Que eu acho que é a parte mais fraca do filme, que é o roteiro, que é a parte do pai dele lá... Dele ser irmão do Batman. Acho que essa parte não era muito necessária, não acho que foi bem executada e não acho que era tão importante assim. Acho que ela dá até uma barrigadinha no filme. Eu acho que isso foi uma... Talvez... Dead issues, saca? Não precisava muito de dead issues agora. Acho que isso foi um defeito um pouco do filme, que é tipo, querer... Tipo, não basta só ele morar em Gotham, ele ir pra Arkham ele e ele que, ser a gente o Joker. Tem que colocar tem que botar o Batman e tem que ter a cena da morte dos pais do Batman. Porque sim. Com as pérolas caindo no chão. Ai, que saco. Mano, 2019. Por favor. A gente já viu isso mais do que viu o tio Ben morrendo. Eu não sei, eu acho que eles queriam botar uma espécie de suspense, assim, de uma coisa mais misteriosa. Uhum. O problema é que a história do Coringa em si já é muito interessante. É, tipo... E aí, isso pra mim é tipo... Eu ficava meio tipo... Ah, cara, isso não me interessa. Eu quero ver a trajetória dele. Como pessoa e tudo mais. É óbvio que, tipo... Claro, eu me pergunto se algumas coisas... Tipo, ah, será que armaram pra mãe dele e tudo mais? Sim. É óbvio que isso são coisas que eu vou me perguntar, né? Tipo, ah, será que... Ele é realmente filho do cara? Será que ele não é? O filme... Porque o filme fala que não, e depois mostra que meio que sim. E aí fica essa coisa meio assim. Isso pode ser interessante se for ter outro filme. Uhum. Se realmente ficar só nesse filme, Desnecessário. Desnecessário. Pra quem tava lá. Pra que você cria o Batman se você não vai ter o Batman depois? Então, tipo, se eles criaram isso pensando em fazer continuações, ok. Isso vai ser justificado no futuro, mas agora eu acho que realmente eu concordo com o Luan. Eu acho que não foi uma coisa que me prendeu tanto. Parece que eles quiseram deixar mais uma coisa pra deixar o Coringa mais louco ainda, chegar no breaking point dele, ele ficar pirado de vez, mas ele já tava ficando meio louco já tinha maneira, eles estavam fazendo isso de maneira interessante, já não precisava botar essa parte do Batman, do filho dele, pra poder deixar ele mais louco ainda. Podia inventar outro motivo, se quiser. Eu não entendi por que o Batman é uma criança. Pois é, eles ainda quebram a linha do tempo. É, depois o Coringa vira porque... o Gandalf. A minha Coringa, única... É, o Coringa ser o inimigo do Batman com 60 anos. A minha única explicação pra isso é... O Coringa, ele é uma ideia. No final, ele vira uma ideia. É, ele se torna uma... Ele não é uma pessoa mais. Um ícone, se torna um ícone, tipo, uma exato. Mensagem. Então, tipo... Isso, inclusive... Eu acho que isso pode dizer, tipo, o Batman é uma criança ainda, é que ele vai crescer. E o Coringa que ele vai ter como vilão dele é outra pessoa. É a pode pessoa ser. Que tá pegando o legado do Fleck. É uma pessoa Coringa Odi. Exato. Então, uma pessoa que cresceu nesse mundo onde isso aconteceu, onde isso foi uma revolução e tudo. Caraca, o cara matou pessoas importantíssimas e tal. É outra coisa interessante, inclusive, a identificação da população com ele, né? É surreal. E é aí que você para pra ver como Gotham tá acabada, né? Gotham tá numa situação, assim, péssima, que as pessoas pegam esse cara como ídolo, assim. Só porque ele tá indo contra algumas partes. Exato. Ele matou três caras ricos, exato, porque ele tá indo contra as pessoas que estão acabando com a cidade. Ele tá indo contra a grande corporação, que é a... Esse filme faz o Wayne parecer um belo de um canalha, né? Pois é, né? Isso é uma perspectiva. Eu não sei se é bom, não. Ou, eu pensei, será que ele é do mal mesmo ou será que é só a visão que o Coringa tem dele? Exato, pode ser isso. Porque isso tudo é narrado pelo Coringa, né? Então, tipo, é a visão que ele tem, enfim. Sobre o... e assim, a gente, isso também pode... E isso pode ser uma coisa mesmo, porque a mãe dele trabalhou com o cara, aí a mãe dele fica aí nessa obsessão de tentar entrar em contato com o cara, e aí ele fica vendo a mãe dele lá, tipo, sem nenhum apoio, e o cara que pode ajudar não ajuda. Então isso também ajuda ele a ter essa imagem já péssima mais negativa. Mas eu achei interessante. Mas tem uma hora também que ele dá um soco na cara do Coringa no banheiro, e você fica... Isso não é uma atitude de alguém que também, sei lá, tem umas... Não sei, mas... complicado. Mas ele tentou atacar o filho dele e tava indo atrás dele, né? Aliás, tipo, eu não tô justificando, eu tô falando, nossa, assim, soque todo mundo, mas ok, né? Aliás, essa... A cena do Coringa com o Batman é, eu acho ela muito boa por causa do, porque os dois estão vestindo a mesma roupa, quase. Sim. Tipo, as mesmas cores. Mesmo coletinho. É, tem um paralelo claro aí que eles queriam fazer visual por querer. E sobre o que você falou de ser uma, o Coringa ser uma ideia, isso é uma teoria das pessoas. As pessoas têm pensado, tipo, talvez o próximo filme com o Robert Pattinson, seja... Meu Deus. Ou Robert Pattinson. Perfeito. Enfim. Eu não sei porque falam que ele não foi uma escolha certa, olha só isso. Robert Ele... Assim como temos o Joaquin Phoenix. A gente não sabe como vai ser esse filme. Talvez se eles quiserem, eles podem fazer, traçar uma coisa, fazer esses filmes serem da mesma cronologia. Aquele menino ser o Robert Pattinson, ele crescer odiando a ideia do Coringa, e a ideia do Coringa vira outra pessoa. Uma outra pessoa vira e eu quero. Cara, eu quero, Carol quer. É. Eu digo sim pra isso, eu quero. Eu quero ver mais disso que me foi passado. O negócio é que... Sim, o negócio é que o breve momento que o Coringa tem sendo o Coringa, lá no programa do Robert De Niro, é incrível. Eu queria ver mais disso, eu queria ver mais desse... Cara, é incrível, o Robert De Niro é o filho da mãe, mudança... né, também, né? A mudança de... Pra mim, a mudança de personalidade dele na hora que ele vira a chave e, tipo... Ele agora é o Coringa. Caraca! É muito bom. É um distúrbio extenso. Cinema. Porque ele tá lá, tipo, respondendo as coisas, tipo, com a vozinha dele. Tipo, tranquilo. Essa é a melhor cena do filme, inclusive. Sim, essa é com certeza a melhor cena do filme. Ela é tensa pra caramba. E aí, a partir do momento que ele toma a decisão ali de, tipo... Eu não vou me matar. Eu vou matar esse cara. Pra mim, é tipo... Meu Deus, que ó. Ah, o jeito que ele fala muda, gente. O jeito que ele se comporta muda. É um personagem. Ele começa. É um personagem. Ele fica mais brincalhão, assim, né? Tipo. E com você conhecendo o Coringa, você fica muito com muito medo disso, porque você sabe que ele é maluco. É, sim. Essa cena é a minha cena favorita também. Até porque você sabe que ele tá indo lá pra ser humilhado, você fica com um pouco de pena também. Pois é, o. Eu gosto muito de... Não! Ai, é... Um negócio que eu não consigo... É programa de TV, né? Quer te humilhar. Mas um negócio que eu não consigo ficar com pena do cara. Com o do Robert De Niro? Não consigo. Porque ele foi bem otário com o Joker. Exato! O Coringa tava certo. Ele falou, ah, vocês me chamam aqui só pra me humilhar. E sim, ele passou um vídeo só pra humilhar ele. Pra explorar a audiência. E tipo, é óbvio que eu não sou a favor da violência. Tipo, nossa, não vamos matar todo mundo que humilha a gente, senão não vai sobrar ninguém, né? Todo dia aí, todo mundo sendo humilhado, mas é um momento que eu penso, dá um certo, caraca, meu Deus, ele vai fazer isso, ele fez, meu Deus, ele fez isso. É a piada do cara lá, o que você ganha quando você mistura um cara com doenças mentais com uma sociedade que só chuta ele, só Nossa. Bota ele pra baixo. Você ganha o que você merece e dá um tiro na cara do... Meu Deus. Não, ele indo pra câmera no final. Fazendo o fim do programa. I remember. That's life. Gente, sério mesmo. Perfeito. Essa cena, eu acho que, tipo... Você vê o filme inteiro pra essa cena, pra assistir essa cena. É a parte que realmente, acho que quase todo mundo gostou dessa parte. E ele vai escalar. Ele escala muito bem pra esse momento. Uhum. O Dmitry concorda. Ele vai criando a tensão, assim, de uma forma que quando você chega nessa cena, você tá se segurando, assim, tipo, caraca, o que vai acontecer? E aí acontece você, meu Deus. Porque você, tipo, ah, tá, ele vai se matar, ele vai matar ele? Ele vai fazer o quê? Ele faz que vai se matar, né? Ele treina. Uhum. Ele ensaia lá pra se matar na frente de todo mundo. E você... É meio óbvio, assim, tipo, ele não vai se matar. Mas o que ele vai fazer, né? Ele vai estar lá com uma arma. O que ele vai fazer? Ele vai atirar na plateia? Ele vai atirar no cara? Como isso vai ser? E aí quando um começa a confrontar o outro lá, já a gente... Tá, a gente já sabe pra onde isso vai, mas como vai parar? Como isso vai? Como isso vai? Cara, ninguém checou ele. ninguém pensou. Não, Vitor, era 1900 e sei lá, 1080 e sei lá. É verdade, né? Não tinha isso. Isso aí, o cara não fala que ele mereceu, porque ninguém merece morrer. Mas o que faz foi querer audiência em torno de humilhar os outros, de explorar a pessoa. Bem, você teve uma pequena consequência aí. Pois é. Quer dizer, uma grande consequência. Mas aí, depois que... Eu não sei vocês, mas... Depois que o... Que aparece lá que a... Que aquela vizinha dele era só alucinação da cabeça dele... Eu fico pensando... O quanto dessas coisas que a gente viu não são só coisas da cabeça dele? Eu fui pego de surpresa por essa da vizinha. Eu não esperava. Pois é. E aí, tipo... Eu fiquei... Será que o Wayne ser um babacão é alucinação dele? Pois é, tem esse negócio também. Será que a mãe dele existiu? Real nisso tudo. Não, a mãe dele existiu. Isso é muito bom, isso é uma das melhores coisas do filme. É essas coisas de você ficar se perguntando e de ficar criando teorias. Questão de interpretação, né? Eu gosto disso, eu gosto muito disso. Viu, J.K. Rowling? A gente gosta de imaginar coisas. Há quem diga que nada foi real e ele sempre era um cara no hospício lá. Porque no final do filme ele tá no hospício. Pois é, e pode. E pode ser. E pode, sabe? A ligação pra ele ir no programa pode ter sido coisa da cabeça dele. É ótimo. ótimo filme. Agora, uma pergunta importantíssima que todo mundo tem feito. O quão nocivo esse filme é pra sociedade? Ah, antes de ver, eu achei que ele seria um filme que passaria uma mensagem errada, mas eu acho que não. Acho que não passa mensagem errada, acho que só mostrou uma realidade cruel. Exato. Eu acho que pode ter gente que vai interpretar esse filme errado e fazer merda, pode. Mas eu não acho que não vai ser tão grande assim não, essa quantidade de gente. Eu não acho que, tipo, quem pegar esse filme, quem usar esse filme como um manifesto lá pra falar, ah, eu fiz besteira por causa desse filme. É, não é verdade. Não. Ninguém faz, isso me inspirou, nossa, eu joguei Doom quando eu era criança e isso me inspirou a atirar na minha escola. Não existe disso, isso, você tava com essa ideia, você só botou, eu não acho que esse filme tá tentando justificar nada, tá só mostrando o que aconteceu. É, pois é. Você interpreta. Só pra avisar, eu fiz a pergunta ironicamente, porque sim. Isso é uma coisa que as pessoas têm discutido, tipo, nossa, porque ele vai ser visto como exemplo para as pessoas que já são instáveis e sei lá o quê. E sim, ele serviu de exemplo, só que de uma maneira positiva, né? Eu diria. É, eu acho que você falar, nossa, isso é um motivo, ao invés de você simplesmente querer tratar das pessoas. Você não vê o problema e tentar corrigir o problema, pessoas. Em vez de achar que, ah, ele tá certo, tudo tá certo. É, ficar assim. Apontando dedos, voz expiatório aí, de videogames e filmes é besteira. Eu espero que isso sirva como reflexão para as pessoas entenderem que muitas coisas, às vezes as pessoas elas fazem coisas, mas é porque elas estão no limite delas. Deixando claro de novo, a gente não tá defendendo violência. Nem um pouco. Nem um pouco. Assim, só quer dizer que é, nossa mente é um bagulho muito complexo e a gente tem que cuidar dela. Exato. E é só entender que, tipo, existem coisas que influenciam muito isso, sabe? E a gente botar um pouco a mão na consciência, se colocar no lugar dessas pessoas, às vezes, porque apontar só o dedo e ficar julgando é muito fácil. Exato. Sabe? Do alto dos nossos privilégios e tudo mais, mas... É fazer essa reflexão e, tipo... Tipo, a Carol teve situações de ansiedade e coisa... Problemas mentais, eu diria. E ela tinha um cenário onde ela conseguiu tratar disso. Tinha uma rede de apoio. Tipo, tem pessoas que não têm, sabe? Pois é, exato. E quando você não tem tratamento, você pode chegar em pontos absurdos. Exato, é muito fácil a gente ficar... E isso, e não só... Não só doenças mentais, mas, tipo, humilhações diárias e coisas do tipo. Pessoas que chegam no ponto e elas falam, cara, eu não aguento mais. Então, é muito fácil a gente chegar e falar, nossa, bandido tem mais é que morrer mesmo. Quando a gente não analisa nenhuma dessas coisas que aconteceram com a pessoa ao longo da vida delas. Aliás, quem tratou, quem fez aquele paralelo entre Joker e o filme do sequestro do ônibus... Ah, eu não sei, eu vi, tipo, no Facebook, eu acho. Uma pessoa falou, tipo, ah, beleza, vocês entenderam Coringa, né? Ótimo, perfeito. Então vamos lá, vamos falar do moço que sequestrou o ônibus, enfim, há um tempo atrás e tudo mais. E aí a pessoa fala de todo o histórico da vida dele, como ele foi abandonado pelo pai, como ele sofreu abuso na infância, não tinha o que comer, enfim, e várias coisas que levaram ele àquele momento de explosão. E, então, é só isso, sabe? O que me deixou mais triste no final do filme é que vai ter gente que assistiu o filme e pode até entender o que o filme quis passar e vai ficar, nossa, mas ele também foi escalando pra isso e tudo mais, e que na vida real não vai conseguir colocar isso em prática, sabe? Não vai ter o mesmo entendimento, assim, então... É aquilo que a gente falou no começo. Tem gente que só enxerga o que quer enxergar mesmo. E, infelizmente, por mais que a gente tente mostrar, as pessoas ainda querem ser cegas. Porque é cômodo, né? É cômodo não se incomodar com situações assim. Cômodo é uma ótima definição. É, né? Tipo, é ótimo, cara. Eu fico aqui de boas, eu não me estresso, eu não fico indignado, isso não é uma coisa que me deixa triste nem nada, eu tô vivendo minha vida e é isso, mas... E aí, vou usar a palavra do Vitor, a gente vive em sociedade. E como uma sociedade, a gente tem sim que se preocupar com quem tá do nosso lado. Pra mim, essa é a maior lição que eu tirei do filme, assim. De tentar entender mais de onde vem isso, sabe? Dessas pessoas. E claro que a gente sabe que tem pessoas que fazem por fazer, assim, né? Senão não teria também bandido rico, tipo... e né? A gente sabe que tem pessoas que fazem por fazer, por mau caratismo mesmo. Mas tipo, tem uma justificativa, mas também não justifica, tipo, não quer dizer que a pessoa que fez a merda também tem que sofrer uma consequência, mas dá pra entender o que houve. Exato, mas ao invés da gente apontar o dedo pra essa pessoa... matar também morre também, né? Acho que a gente aponta o dedo pra gente e a gente se pergunta, o que que a gente vai fazer pra que outras pessoas não vão pro mesmo caminho, sabe? Exatamente. Não é falar, tipo, nossa... Essa pessoa, ele chegou assim, né? Porque ele é mau caráter. Não, vamos ver o problema e achar a fonte. Ele devia, assim, ter matado essa pessoa. É só, tipo, cara, a gente não tá fazendo nada pra ajudar as pessoas que estão indo pelo mesmo caminho. Podem surgir outros assim, se não fizer nada. Exato, talvez se esse menino já tivesse tido um apoio antes, ele não chegaria a fazer uma coisa tão extrema dessa forma, sabe? Então é só isso, é só essa reflexão de, tipo, vamos fazer mais, vamos tentar fazer mais. Vamos evitar mais dessas coisas. Exato, e aí, né, a gente não gosta de falar, mas entra nisso também, que é inevitável. Voltar com consciência por pessoas que vão fazer mais disso, né? É. Você achava que não ia ter politicagem em filme de quadrinho, de personagem de quadrinho? É. Mas bem, dito tudo isso, acho que fizemos um bom resumo do filme. Sim. É, vocês têm mais alguma coisa que vocês queriam apontar do filme? Alguma coisa que não foi falada? Acho que não. Ah, eu tenho. As dancinhas dele. O meme da escada? O que é? Gente, esse cara. Primeiro, a gente já falou da atuação, mas assim, eu queria falar de novo, porque só pra deixar registrado mais uma vez que fantástico. Ah. Fantástico a atuação dele. As dancinhas. Eu interpreto a dança como uma forma dele se acalmar. E isso é uma coisa que, enfim, cada pessoa age... Porque ele ficava muito nervoso, ele começava a ter meio que um ataque, assim, né, de pânico e tudo. Uhum. E você percebe que quando ele tá nervoso, ele dança. Então, tipo, antes de entrar no programa, ele dançou. Depois que ele matou os caras, ele foi dançar, porque isso é uma coisa... Eu interpretei como uma coisa que acalma ele. E eu achei muito bem colocado, eu gostei muito. Eu achei muito simbólico, muito poético. Uhum. É, perfeito. Isso me lembrou. Ele adicionou toda uma fisicalidade ao personagem, assim, tipo, ele mexia o corpo de um jeito todo. Eu não quero dizer grotesco, mas tipo, ele fazia umas não poses natural. Não natural. O jeito que ele corria era tipo como alguém que tava com um sapato de palhaço. Ele corria de um jeito meio cômico, assim. Ele não só entrou no personagem, assim, o corpo dele todo entrou no personagem. E a dança faz parte disso também e tudo mais. E é claro, a gente não falou, eu não falei, mas eu só queria botar isso. A risada dele é assustadora, como, tipo, a primeira vez que ele tá dando risada e chorando ao mesmo tempo lá, eu pensei, caraca, eu tô sentindo uma dor. Por ele. Eu tô agoniado só de ver ele... Não, e ele fez muito bem, né? Tipo, porque... Ele puxando o ar daquele jeito. Exato. Meio que engasgando. Você percebe que isso incomoda ele, pois, né? Pois é. Tipo, ele fez de um jeito muito bom, assim. Dá pra ver que não são gostosas risadas. É realmente uma condição que ele tem. É, pois é. É... Mas bem, acho que é isso. Acho que podemos dizer que indicamos, né? É, eu indicaria isso. Assista esse filme, acho que eu gostaria que todo mundo assistisse. Uhum. Todo mundo que tem idade pra assistir, assistisse. E faz a interpretação que a gente fez, assim, sobre saúde mental e sociedade. Não, e cada pessoa, vai ver o filme de um jeito. É. E eu acho que isso é muito válido, né? Uhum. A arte é pra isso, né? A arte Exato. É pra cada um ter a sua interpretação. É. E tudo. Inclusive, nossa, eu acho que tudo era uma metáfora pra criação do McDonald's. Uau, o quê? McDonald's. Aquilo era o Ronald McDonald. Eu. Nossa, eu gostei muito. Falando sobre o filme agora, eu tô empolgada. Eu quero ver de novo. Isso é uma coisa engraçada que eu falei logo depois que vi o filme. É um filme bom, mas eu não sei se eu teria coragem de ver de novo, porque ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Ele é bem pesado. Verdade. É, daqueles que você não fica confortável na cadeira. É, não é aquele que eu fico, quero ver de novo, porque, sei lá, não vou me divertir. Esse divertir eu não vou, mas é interessante. É isso. É isso. Eu tô satisfeito com o filme. Foi uma boa conversa. E eu indicaria, não só o filme, mas eu indicaria o Joaquin Phoenix ao Oscar. É, ele merece o Oscar, eu diria. Eu acho que talvez ele... Mas ele não liga pra Oscar, então se ele ganhar, tanto faz ou não. É, não, mas só de receber um aceno, assim, já vale a pena. Impressionante como ele ficou magro, né? É. Meu Deus, é outra pessoa. Você vê fotos dele, tipo, normalmente, sem estar no papel, e ele é outra pessoa. Ele falou em entrevista que tipo, o emagrecimento foi uma coisa empoderadora, assim, pra ele. Que ele, quando ele se viu no espelho, todo magro lá, ele, caraca, eu consegui, eu fiz isso. Uau. É. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso atirar em pessoas, e aí ele tem um personagem. E aí ele mandou... Gente, vamos fazer uma rebelião na cidade? Bora. E aí foi assim. E ele mandou um rato morto pra... Pro Robert De Niro. E aí, teve histórias dele sendo estranho, porque todo mundo... Não, porque ele não é insuportável, não é que nem o Jared Leto. Ele não ficou dançando no set toda hora, poder fazer a dança do Coringa. É, essa foi a nossa conversa sobre... Memes. Sobre Joker, Joaquin Phoenix, memes. É, e agora, o que a gente vai conversar? A gente resolveu fazer uma coisa. Fala sobre o jogo do Flamengo. Que ele fez 5x0 no Grêmio. É isso aí! 5x0, hein? Caraca! Dois gols do Gabigol! Uhul! Aquele dia teve gol do Gabigol. Dois gols do Gabigol. A gente conversou um pouco sobre o que a gente vai fazer com o podcast e a gente pensou numa coisa, numa ideia. Num bloco que a gente vai fazer todo mês. Talvez no começo de um mês, talvez no final de outro. É, mas todo mês. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar um pouco sobre o filme que a gente assistiu. Meio que o que a gente fazia, a gente faz no mês. Episódio de Backlog. No episódio do Backlog. A gente fala sobre o filme que a gente assistiu, o jogo que a gente jogou. Fala um pouco sobre algumas dessas coisas e é isso. Pra dar uma... Esse mês eu fiz isso. E aí, sei lá, cada um traz uma coisinha. Tá. Deixa eu ver aqui o que eu... Tá, vou falar o meu então, porque o meu tá no tema. Eu assisti Batman Begins pela primeira vez na vida. Sim, me julguem, eu nunca tinha visto. Já viu o Dark Knight? Não, ainda não. Ainda não vi. Caraca, eu queria estar no lugar dela. Caraca, eu queria estar no lugar dela. Assisti pela primeira vez, enfim, né? Enfim. Os três eu acho os três muito bom. Acho os três maravilhosos. Eu acho. Fala. Eu fiquei confusa na maior parte do filme, porque eu fiquei pensando, isso é um filme de super-herói? Porque ele é muito diferente dos filmes de super-herói que eu estou acostumadas. Marvel, eu tô muito acostumada, né? Não, ele é bem mais. É bem realista. E ele é muito drama e sério. E aí toda hora eu ficava pro Vitor. Só filme do Batman mesmo? Porque pode ser só um drama sobre um cara que perdeu os pais. E não deixa de ser, né? Ah. A gente fica pensando que as coisas têm que ser fantásticas e... Não, é outro estilo. E não precisa. O Batman, ele é um herói muito pé no chão, assim. Ele tem uns heróis, uns vilões um pouco mais... Pé no chão, do alto dos... Não sei lá quantos bilhões de dólares que ele tem. Pé no chão no sentido de... Não, de, entendi. Tipo, eu gostei. Eu gostei, na verdade. Quando chegou no final, eu fiquei tipo... Uau. Foi uma experiência, assim. Ele é muito bom. Eu achei legal. Eu odeio a Rachel. Não gostei dela. Achei ridículo ela lá no final, tipo... Eu gosto de você, mas eu gosto de quem você era. Quem sabe um dia você volte a ser quem você era. Ah, o cara cresceu, brother. Pelo amor de Deus. Se a versão anterior dele fosse a versão pior, hein? Pois é. Ela nem fez o trabalho de conhecer a nova versão dele. Ela nem conhecia direito, ela conhecia. Ah, que saco! Ele como, quando uma criança, ela era criança. Ainda né? Acho da criança. Ah, que saco! Ah, te catar. Ela, eu não sei dela. Mas eu gostei de tudo o resto. É um filme muito bom. E olha que eu acho que ele é o mais fraco dos três, mas ainda é um filme excelente. Eu gostei do Sim. Bruce, ele é ótimo. Você gostou da cena que ele bate nos bandidos? Eu gostei do final do filme. Sim, eu gostei dele batendo nos bandidos. Eu gostei do final do filme, que é basicamente só pessoas repetindo frases que já foram tinham sido ditas durante o filme. E eu fiquei tipo... Ah, isso é meio. Acho que isso é meio comum com esses filmes aí. Cinema. A famosa repetição irônica. E assistir esse filme me deu vontade de jogar o jogo. Isso acontece mesmo. Quando eu vi o Dark Knight Rises no cinema e dormi, sei lá, quando ele saiu, eu acho que não deu nem muito tempo pra jogar Arkham City. De novo. É, eu fiquei tipo, caraca, porque é igualzinho. Eu vendo lá eles batendo nos bandidos e eu. Ah, eu posso fazer isso no jogo se eu quiser. Eu posso me sentir o Batman. O jogo então é muito eu quero bom. Me sentir o Batman. E é, foi isso. Essa foi minha coisa do mês. Eu vou assistir Batman. Volta aqui quando eu assistir. Vê os outros dois que você vai ficar louca. Dois. Principalmente o segundo, que falam que é o melhor de todos. Eu vou, né? Eu vou, sim. Eu vou. Sim. Agora que vai conhecer o Bane, que o Gurgel tanto ama. Ah, é. O Bane! Que é um vilão excelente. Você não sabe imitar o Bane. Eu não sei imitar o Bane. Bom. Luan, você quer falar sobre alguma coisa? Algum jogo? É, eu não filme? Vi filme nenhum, porque eu não tô vendo quase nada de filme, infelizmente. Então fale sobre um jogo. Mas eu joguei um jogo que eu amei, que foi me pego de surpresa. É, amei. Fui pego de surpresa, porque eu não esperava que fosse tão bom assim, que foi o Yooka-Laylee The Impossible Lair. Ah, sim. Que lembra muito do Donkey Kong Country, inclusive. É, Yooka-Laylee, pra quem não sabe, o é primeiro... É aquele instrumento. É um trocadilho tipo com o ukulele. É porque... É um trocadilho com isso, sim. É porque teve o primeiro, né, que era pra ser parecido com o banjo, e eu não achei que ele foi tão bom assim, foi a recepção meio mixada dele. Teve a galera da Rare, eles saíram isso. Da Rare, e aí eles fizeram o Yooka-Laylee, que é tipo pra ser uma homenagem aos jogos que a Rare o banjo, fez. Fazer um banjo decente. É. E aí, é por isso que eles se chamam Yooka-Laylee, é pra ser uma coisa, tipo, tem um banjo e tem o Yooka-Laylee. Yooka-Laylee são dois personagens, é um lagarto um aqui. Um camaleão e um morcego. Morcego. E não. As pessoas não curtiram muito, né? Esse foi meio dividido. Umas pessoas gostaram, outras pessoas não acharam que não chega nem aos pés do banjo. E eu, pra mim, eu sou uma dessas segundas pessoas aí. Eu acho que não chega aos pés do banjo. É, mas é de se esperar, né? Porque banjo. Muita gente consegue. Aí os caras foram mudaram de ideia. Vamos fazer um jogo agora que. Eles também fizeram Donkey Kong Country na época da Rare, no Super Nintendo. Aí eles fizeram, vamos fazer um jogo que parece com Donkey Kong Country. Eles aproveitaram um monte de asset do Yooka-Laylee, né? Acho que foi uma das ideias também, né? Uhum. E fizeram um jogo estilo Donkey Kong Country. Que tem Overworld estilo Zelda, que eu achei que deu muito certo, inclusive. Deve ter sido muito mais barato, né, esse jogo. Sim, porque eles já usaram um monte de asset. Mas nem parece, que o jogo tem um monte de visual bonito, um monte de variedade boa de locais. Não, mas o jogo é lindo. É bom. Ele é agradável de controlar. Tem algumas músicas do David Wise, que são ótimas, como sempre. Os compositores novos mandaram muito bem também, então de parabéns. Ok. Cara, eu acho que ele merece ser comparado com os jogos da Retro e os jogos do antigo da Rare. É de qualidade. Eu diria que quem achar melhor, vou entender. É, eu vou te fazer uma pergunta agora. A Retro agora tá ocupadíssima com o Metroid Prime 4, né? A gente acha. Você daria o Donkey Kong Country pra qual é o nome deles? Playtonic? Daria, com certeza. Ok. Wow. Até porque eu acho que os problemas que esse jogo tem são problemas de orçamento baixo, que eles eram uma equipe pequena. Foram 20 e poucas pessoas que fizeram esse jogo. Comparado ao quê? Deve mais de 100 pessoas fizeram Tropical Freeze, eu acho. Uhum. Se desse um orçamento maior pra eles, pra eles fazerem mais variedade de assets, pra ter mais variedade de cenário, mais fases, e pagar o David Wise full time, por favor. Eu acho que eles conseguiram fazer um jogo de qualidade da Retro mesmo, de DK. Eles entendem o que faz DK ser bom, eles fizeram direitinho. Ok. Então... Eles, inclusive, fazem algumas coisas melhores que os jogos da Retro. Não vou falar aqui, perderam falando, mas eles fazem algumas coisas melhores. Oh! Inclusive, segredos. Fica aí. Inclusive, se você considera Donkey Kong Country e Tropical Freeze perfeito, e você acha que esse ainda... Eu não acho Tropical Freeze perfeito, mas chega perto. Mas, é, e... Ele também tem um twist legal, porque a última fase dele você pode acessar desde o início. Meio Breath of the Wild. Fiquei sabendo dessa. E meio que você vai passando das fases normal pra você ficar mais ter mais hit na última fase. Então meio que deixar mais fácil. É uma ideia interessante, eu acho. Se você for muito bom, você pode passar. Se você for completionist, você passa da fase de cara. Ouvi dizer, tem esse cara no YouTube, né, que o canal dele é tipo, ele completa completamente, assim, ele faz 100% que ele de todos os jogos isso. Que ele joga. Mesmo que ele sofra, mesmo que seja, que tipo... Que vida horrível. Mesmo que pegar tudo seja impossível. Que vida péssima. Ele aparentemente gosta, mas aí esse jogo ele disse que tipo, foi o jogo mais... Talvez tenha sido a coisa mais impossível de todas. É, passar a última fase sem hit deve ser uma coisa insana. Ele ficou muitas horas tentando fazer. Mano, ele é maluco, ele passou o Celeste inteiro com aquele desafio de não levar hit também, eu acho que esse cara é maluco. ele é um pouco. Eu gosto dele. Uh-huh. Os vídeos dele são interessantes até. E aí depois ele recomenda, tipo, você termina você o jogo, pega o jogo 100%. Pra terminar ou pra completar. E aí, dependendo... Esse jogo, ele falou, só termina, completar não vale a pena. É interessante, eu achei bacana. Que o Impossible Lair, o nome vem do fato da primeira fase do jogo ser, tipo, super Olha, impossível. E mesmo que você tenha passar todas as fases, pegar todos os escudos, ela ainda é difícil. Mas bem mais acessível. Sei. Fica, esse jogo, é uma pena que ele tá sendo meio overlooked, porque acho que o ukulele original não deixou a galera meio... Não muito interessada mais. Esse jogo merece ser jogado. Ele é muito bom. Ele é um platformer 2D que não é comum fazer desse nível de qualidade. Eu diria que merece ser jogado. Ok. Beleza. Então joguem, por favor. Comprem. Ele é baratinho na Steam. Ele é R$50 lá no Steam. Tá na fila. Fica minha recomendação aí. Esse mês eu tenho jogado muitos jogos de... Jogos tenebrosos, assustadores. Spoopy. Vampiros, morcegos, esqueletos e tudo mais. Esqueletos que fazem piadas ruins. eu joguei no meu canal do Twitch, no twitch.tv/vicgorg, V-I-C-G-O-R-G. Eu joguei Super Castlevania 4, terminei em um dia porque eu sou muito bom. Muito bom, você gostou? Eu tinha ferramentas que me deixavam... Eu gostei pra caramba. Ninguém precisa. Ele ainda tem momentos que, tipo, cara, se eu estivesse jogando no jogo original, no Super Nintendo... Eu acho que as últimas fases dele são um pouco quebradinhas. Sim, as não. Duas, três fases. A morte continua sendo o pior. A morte personagem. Eu só passei porque o Danilo me deu uma dica muito boa. Ah, é? Qual é? Danilo não... não lembro qual era, mas era um esqueminha de ficar num canto específico e dava pra abusar de alguma coisa. Ah, tá. Não sei, não peguei esse... As últimas fases são meio bullshitzinho, eu demorei muito pra passar de umas fases aí. Também joguei Undertale. Esse jogo é legal, tenho jogado. Sim, ele é muito legal. Ele é divertido, poxa. Eu culpo totalmente os fãs que me fizeram não querer jogar esse jogo, não querer olhar na cara desse jogo, porque eles deixaram a internet insuportável de tanto que eles falavam sobre... Nossa, vocês têm que jogar esse jogo. Não, esse jogo não é uma obra-prima, mas ele é tão agradável de jogar, ele é tão divertido. Ele é bem divertidinho, eu ainda não gosto do estilo visual dele, eu acho bem feio, eu acho que ele podia ter contratado um artista pra fazer mas o cachorrinho é fofo. A parte visual, mas sim. Mas de resto, a trilha sonora é maravilhosa. Sim. Os personagens são engraçados, as piadas. O texto é muito bom, eu acho o texto do jogo muito bom. Sim, tem muitos trocadilhos ridículos que são o tipo de coisa que me faz amar. É muito Earthbound. Sim. Eu tô gostando. Ainda não terminei, mas vou terminar antes. Eu vi que tu parou eu vi depois a parte que eu não tinha visto. Você parou na parte que eu queria mais, quero ver, que é o chefe lá. Depois eu vou dar uma olhada. Bom, vamos ver. E também joguei Doom. O primeiro Doom. Eu já fiquei com vontade de jogar quando eu vi o John Romero na BGS. Aí eu pensei, cara, eu nunca joguei o Doom original. Vou dar uma olhada. E... é interessante como esse jogo não envelheceu mal. É? Sim. Eu diria que ele é o Mario Bros. Dos jogos de tiro. Ele meio que... criou um gênero e ainda é divertido de jogar. Sim. Pensando por esse lado de como o jogo é icônico por ter feito... praticamente criado o gênero. É que praticamente criado um gênero. Eu penso muito que eu queria. Eu quero ainda mais o Doomguy no Smash. É. Também. É. Desculpa. Estamos há 0 dias sem falar agora sobre quebrou. Smash Bros. É. O nosso recorde é 0 dias. É. Enfim. É. Bom jogo. Eu ainda não, também ainda não terminei, mas. É. Tô gostando pra caramba. Acabei de passar do segundo capítulo, tô no terceiro, que é o último. A não ser que... Quê? Tem capítulo desse jogo? Não lembrava, não. É, são capítulos. É o capítulo de Marte, o capítulo da Lua e o capítulo do Inferno. Você jogou também o evento assustador do Tetris, né? Ah, é, eu joguei o Tetris do... Eu só queria falar isso porque eu simplesmente amei a música que toca nele. Eu espero que seja a música de exploração. Ah, sim. A música do Luigi's Mansion. Luigi's Mansion. Falta tão pouco. É, falta pouco, né? Se a gente jogar... Quinta-feira. Vou jogar meia-noite, assim que liberar. Eu também. Ah, a gente vai passar o Halloween jogando Luigi's Mansion. Nossa. É, então... É, vejam lá minhas streams. Tá sendo o máximo. Eu completei 3 anos de stream recentemente. Parabéns. É, eu tô empolgado. Tô feliz. Só falta jogar isso. Fortnite agora. Não, eu me recuso. Eu não vou fazer isso. É, enfim. É só isso. Eu queria deixar essa propaganda aí. Então é isso, né? Podemos terminar o podcast. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram Coringa e fizeram dele um filme... Tá dando mal dinheiro. O filme de... De 18 anos, mais visto. É. A gente não ganhou um centavo com isso, mas obrigado. Obrigado por deixar um estúdio mais rico. É. A gente precisava disso. Eu queria agradecer o Scorsese, um grande fã de filmes de heróis. Sim. E o Francis Ford Coppola também. E o Coppola. Não podemos esquecer. Coppola e Scorsese. Esse podcast é dedicado a vocês, grandes fãs de filmes de herói. É. Que acham que filme de herói é cinema, sim. É. É, a gente concorda com vocês, filme de herói é muito cinema. É, muito bom. A evolução dos personagens é a mesma evolução que você tem em filmes de Coppola. Sim. Ai, ai. Enfim, obrigado, Luan. Nada. Obrigado, eu tinha esquecido sobre isso e é bom. Obrigado a todo mundo que ouviu, que escuta a gente sempre, todos os episódios e acompanha a gente. Se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, obrigado também. Compartilhe com os amigos, compartilhe com o seu amigo que odeia palhaços. Compartilhe com o seu amigo que ama palhaços. Compartilhe com quem gosta de filme de herói, quem gosta do Coringa, quem não gosta do Coringa. Compartilhe com quem tá precisando ouvir umas verdades sobre a sociedade atual. É. Quem sabe agora essa pessoa entenda, né? Uhum. É, lembre que você pode ouvir o podcast em diversas plataformas, no Spotify, no iTunes, no YouTube também. Deixa lá seu comentário, siga a gente em todos esses lugares. É, siga a gente no Twitter e faça perguntas, comente, participe. Obrigado por tudo. Obrigada, Vitor. Obrigado, Carol. Por ter escolhido 5 itens ao invés de 1, quando eu deixei claro que era só 1 item. Aff, é difícil. Eu fiz muita coisa esse mês. Não posso escolher só uma. Obrigado, Dimitri, por participar também. Obrigado, Dimitri. Obrigado, Morgana. Ai, meu Deus. Dimitri, de nada, Dimitri. Dimitri vai encerrar o podcast. Vai lá, Dimitri. Fala tchau, pipoca. Fala. Aí, pronto. Tchau, pipoca. Tchau, pipoca. Tchau, pipoca. Perfeito. Ele podia ter resolvido tudo e... Ai, meu Deus. Ah... Ei, Dimitri. Que foi, Dimitri? O que é? O que você quer? Acordou? Ai, meu Deus. É carinho. Oh, meu Deus. O Dimitri também viu o filme. É, ele quer falar sobre o filme. E como um cidadão de Gotham. Um bom cidadão de Gotham. Então. Você tá... Ele espirrou! Luan, ele espirrou. Foi a coisa ai, mais... meu Deus. Mais preciosa do mundo. Bem. Ai, ai. Vamos continuar depois disso. É... Eu sou muito lindo. Queria gastar uma meia horinha aqui pra falar sobre... Eu sou muito lindo, mamãe, olha. Ok. Eu sou a coisa mais linda desse universo. Sou. Desculpa. E é assim que se fala com um gato mesmo. Ele tá deitado. Filhote no geral, na verdade. Fale contigo já. A gente vai de comer, tá? Daqui a pouco. Você tá deixando o gato com fome. Não, Vitor. Vocês deixam o freezer desligado de noite? Foco! Esse meme pra mim já tá concorrendo aos melhores memes de 2019. Eu não. É o meme do desligar o freezer 12 horas. Ah, tá. Ah, ok. Tá, tá bom. Jacquin, gente, poxa. Jacquin. Sim, sim. Jacquin é. Phoenix. Olha, tem uns memes com ele com uma arma na mão, então. Oh não, já quero o Joker esse tempo todo. Tá, vai, Vitor. Ok. Deixa eu ver. Pra onde vamos agora? Adorei o teaser de Mulher Gato. Mulher Gato confirmado. Ah, mas ela tá mesmo, né? Ah, ela vai estar. Tá, Zoe Kravitz. Ah, que engraçado. Perfeito. E a Morgana só dormiu, perfeita. Porque quando eu conversei com vocês, o que, que eu falei? Que não era pra miar. E a Morgana fez o quê? Dormiu. E você fez o quê? Miou o tempo inteiro. Miando e atrapalhando. E Morgana o quê? Dormindo e aproveitando. Porque ela é perfeita. E você também. Seu mundo. É, você mesmo.